jeito. Acho que essa noite eu mereço. Yeah, yeah. Faz assim, desce e sobe pra mim. Sobe e desce pra mim. Yeah, yeah, yeah. Gosta assim, quando geme baixinho. Pede devagarzinho. Cê pede pra eu não parar. Não paro até gozar. Cê sentando é um dilúvio que eu adoro me afogar. Cê preciso já é certo de quem tem que procurar. Cê adora quando eu te xingo e te xingo pra te instigar. Cê pede que eu faça assim. Cê adora que eu faça assim. No começo é uma transa, vira uma foda no fim. Meus ouro na sua bunda, cê rebolando pra mim. Suas estrias são história onde é só nós dois no fim. Yeah. Se eu te der um orgasmo no começo, ainda não matava meu desejo. Adoro o desenho dos seus peitos. Promete que senta daquele jeito. Yeah. Se eu te der um orgasmo no começo, pra mim ainda seria um começo. Promete sentar daquele jeito. Acho que essa noite eu mereço. Promete sentar daquele jeito.